Os humanoides o enganaram quando queimaram as aulas do vagão. Mas vai se vingar. Ele sempre se vinga. O ataque que Urko está planejando vai deixar as feras humanoides de joelhos. E talvez acabar com o problema humanoide pra sempre. Mal posso esperar pelo começo da caçada. Eu também não, amigo, eu também não. Maldito homem que destrói toda uma geração. Quando a mesma sai de controle, ameaça toda uma nação. Toda uma geração que não entende como funciona o submundo das invenções, algo está sendo criado agora. Eles criam algodão de bandeja, quem paga mais e pode usar de acordo com o que a sua vontade determinar. Quem é que vai poder provar que somos frutos de um experimento que deu errado e logo depois jogado sem apoio ao relevo? Vivendo por conta e risco aos eventos adversos, tentaram nos exterminar, mas como sempre sem sucesso. Nós somos o reflexo de um mal que uma raça pode causar. A natureza que só fornece benfeitorias a quem sabe aproveitar. Então é isso que acontece quando olhamos ao nosso redor. Só vejo radares e armadilhas pra encontrar quem anda só. Colocaram medo na mente de quem entende a mensagem e provocar a grande guerra entre as raças sem identidade. Os humanoides precisam de ajuda, Bill. Eles são presa muito fácil para os gorilas. Mas as cavernas oferecem proteção alguma, mas isso não basta. Você viu o que aconteceu no outro ataque? Os humanoides não conseguiram fazer a menor resistência. Então, nós temos que ensiná-los a fazer melhor uso do seu território. Ou então, a fugirem. Por aqui o ódio muda a mente de quem comanda a situação. Eles expandem o território, a base do sangue que deixam pelo chão. O mais fraco perde, sempre foi assim desde o início. Não precisa ser inteligente pra ter a prova disso que eu digo. Mesmo sendo primitivos, os instintos do homem moderno, no final os resultados novamente serão os mesmos. Não importa qual é o medo de se chegar a um produto que é movido pela ganância, sempre se esquece de tudo. Ideologias são postas abaixo quando a missão fala mais alto. Você não se lembra mais que um dia esteve do outro lado. Os inimigos viram aliados e vice-versa, na selva de pedras fazia acordos que beneficiam as elites das novas eras. Não importa se a história contada é uma história surreal, 90% das experiências são aplicadas ao mundo real. Cada combate perdemos forças e aliados importantes que são mortos brutalmente nessa guerra burra e constante. Eu tenho a impressão de que a fera humanoide está bem aqui nessa área. Dobrem as patrulhas agora e ponha todo o exército em alarma de emergência.